jeito profundo de ser. Nem sempre o tom claro da canção faz se notar. Não pode ser, mas não se sonha sonhos bons. E os momentos são. E ainda há quem te adora. Mas não se sonha sonhos bons. E os momentos são.